Tu és adorado neste lugar, um lugar onde estão muitas pessoas, e se não fosse assim, ainda assim estaríamos cantando: Tu és adorado neste lugar, dentro de nós. Se você puder, coloque sua mão sobre seu peito, sobre seu coração, e diga o lugar aonde Ele é adorado. Não são os lugares de tijolos os lugares que adoram a Deus, mas é de dentro do seu coração, do seu íntimo, que você declara: Tu és adorado aqui dentro. Aleluia. Aqui dentro. Choreca larabari, choreca. Aleluia. Adorado. Adorado aqui dentro. Aleluia. Te amamos. Adorado, Senhor. És adorado. Tua palavra diz que todo lábio confessará a Jesus como Senhor e o Salvador. Mas nós fazemos isso espontaneamente. Fazemos isso porque te entregamos nossa vida, a direção, o comando em tuas mãos. E declaramos espontaneamente que tu existes, que tu és real, digno de toda a honra, de toda a glória e de todo o louvor. Adorado aqui dentro, no nosso coração. Nessa noite, Pai, dá-nos a vitória sobre a carne, sobre o mundo e sobre o inimigo da nossa alma. Dá-nos, Deus, nesse combater, vitória contra o inimigo. E saímos daqui tocados, transformados pela tua presença. Te amamos, Jesus. Aleluia. Amém. Se você puder abrir sua Bíblia ali em 1 Samuel, se puder permanecer como você está. 1 Samuel, capítulo número 21. 1 Samuel, capítulo 21, versículo 10. 1 Samuel, capítulo 21, versículo 10. Diz a palavra de Deus: Levantou-se Davi naquele dia e fugiu de diante de Saul e foi a Aquis, rei de Gate. Porém os servos de Aquis lhe disseram: Este não é Davi, o rei da sua terra? Não é a este que se cantava nas danças, dizendo: Saul feriu os seus milhares, porém Davi os seus 10 milhares? Davi guardou estas palavras, considerando-as consigo mesmo, e teve muito medo de Aquis, rei de Gate. Pelo que se contrafez diante deles, em cujas mãos se fingia de doido, esgravatava nos postigos das portas e deixava correr saliva pela barba. Então disse Aquis aos seus servos: Bem vedes que este homem está louco, porque me trouxestes a mim? Faltam-me a mim doidos para que trouxesses este para fazer doidices diante de mim? Obrigado. Há de entrar este na minha casa? Davi retirou-se dali e se refugiou na caverna de Adulão. Quando ouviram isso, seus irmãos e toda a sua casa de seu pai desceram ali para ter com ele. Ajuntaram-se a ele todos os homens que se achavam em aperto, e todo homem endividado, e todos os amargurados de espírito, e ele se fez chefe deles, e eram com ele uns 400 homens. Dali passou Davi a Mispa de Moabe, e disse ao seu rei: Deixa estar meu pai e minha mãe convosco, até que eu saiba o que Deus há de fazer de mim. Trouxe-os perante o rei Moabe, e com estes moraram por todo o tempo que Davi esteve nesse lugar seguro. Porém o profeta Gad disse a Davi: Não fiques neste lugar seguro, vai e entra na terra de Judá. Então Davi saiu e foi para o bosque de Erete. Amém? Você pode sentar, meu irmão, minha irmã? Talvez esse seja um dos maiores momentos, né? Um momento de maior tensão emocional que Davi possa ter experimentado na sua vida. E quem sabe até que um ser humano possa enfrentar. Pode ser que em determinado momento da sua vida você tenha passado por um momento destes. Um ápice, né? Um momento profundo de uma tensão emocional. Onde você possa ter se sentido muito tenso, angustiado. E depois disso, quem sabe até experimentou reações no seu corpo após passar esse momento. Houve um momento na vida de Jesus que ele estava ali para morrer, ele estava no Getsêmani, ele estava orando, e a Bíblia fala que o seu suor se transformou em gotas de sangue. Tal era a profundidade emocional que ele estava passando naquele momento. E aqui está agora um homem, um ser humano, que foi levado a uma tensão emocional muito profunda, muito grande, muito desgastante. Se você já passou por isso, talvez um dia você tenha pensado que ia morrer, que aquele seria o último momento da sua vida. E ele, o rei Davi, ainda não era rei, experimenta esse momento. E as coisas estão, as circunstâncias todas estão contra ele. E diz que então, sem nenhuma saída, versículo 13, pelo que se contrafez diante deles, em cujas mãos se fingia de doido, esgravatava nos postigos das portas e deixava correr saliva pela barba. Aonde as circunstâncias... Aonde a vida pode levar um ser humano? E as circunstâncias e a vida levaram esse ser humano a esse momento intenso, aonde as suas emoções estavam afloradas. Talvez naquele momento qualquer pessoa pudesse pensar: o que eu estou fazendo aqui? O que me resta? Talvez uma outra pessoa no lugar de Davi, naquele momento não buscasse nenhuma outra estratégia. Talvez entrasse em choque. Talvez ali naquele momento se entregasse. Há pessoas que quando são levadas a esse tipo de momento emocional, há pessoas que entram em choque. E não conseguem falar e não conseguem pensar, raciocinar nada mais. E se entregam à situação. Mas o Salmo 34, se você olhar o título dele, é o Salmo que o pastor Vinícius leu lá para nós no início do culto. Falava que Davi, deixa eu puxar ele aqui, Salmo 34. Você vai ver que na sua Bíblia, o título dele diz assim, Salmo de Davi, quando se fingiu amalucado na presença de Abimeleque. E por esse expulso ele se foi. O Salmo 34, versículo 6 diz assim: clamou esse aflito e o Senhor o ouviu. Porque ele era um homem num momento tão angustiante, ele ainda podia clamar àquele que o podia atender. A diferença entre aquele que anda com Deus, conhece a Deus, ou iniciou uma caminhada com Deus é esta. Que quando tudo parece que terminou e acabou e que não há saída alguma, que não há nenhuma luz no fim do túnel, começa a clamar a Deus. O que pensaria uma outra pessoa no lugar dele, não é? Na sua juventude, as promessas de Deus através de um profeta dizendo que ele seria Deus de Israel. Talvez uma outra pessoa no seu lugar começasse a pensar, mas... era aquele um homem de Deus? Era aquela palavra de Deus? Foi de fato uma profecia? Aonde estão as promessas de Deus? O que eu posso fazer agora? Talvez o homem pudesse estar questionando naquele momento. E foi levado pela circunstância a começar, talvez quando o rei chegou e também os soldados, sem nenhuma saída, ele ainda tentou a sua, desesperadamente, seu motivo, alguma coisa para sair daquela situação. E ele começou a arranhar as portas. Esse postigo que diz aí é uma janelinha numa porta maior, né? Você já morou numa casa assim, uma porta, com uma janelinha pequena? Quem é da minha idade aí, certamente sim, né? Era mais comum as casas ter a porta e aquela janelinha que a gente abria para ver quem estava batendo ali na frente, não é? Pois é, esse postigo é isso, ele começou a arranhar a porta, essas janelinhas, talvez ele estivesse tentando entrar numa casa para fugir, para se esconder, e ele está batendo, e ele está arranhando, e ele começa a babar, a saliva corre na sua barba como um modo desesperado de passar por louco e sair daquela situação. Esse é o momento que ele estava vivendo. Depois de todas as promessas de bênção, de vitória na sua vida, ele está vivendo um momento desses. Se você olhar no primeiro versículo que nós lemos, diz que levantou-se Davi naquele dia e fugiu de diante de Saul e foi a Aquis, rei de Gate. Da onde ele saiu? De alguém que se fez inimigo dele, o seu rei, a quem ele honrava, se fez inimigo e começou a persegui-lo. Para onde ele foi? Ele foi para a terra dos reconhecidos inimigos da sua nacionalidade durante muitos e muitos séculos. Olha a situação que está vivendo esse homem, não tem para onde ir. Sai de diante do inimigo e vai para os outros inimigos. Foi levado a circunstâncias dessas, desesperadamente, e ainda quando ele está ali, foi descoberto, né? Diz ali, Saul feriu seus milhares, porém Davi, os seus 10 milhares. Esse eu creio que é um momento que Davi, eu creio que é um momento que ele quis nunca ter sido tão famoso em toda a vida dele. Amém? Acho que é um momento que ele queria passar no anonimato. Mas ele acabou ficando famoso. Mas a fama que ele adquiriu, nesse momento não o podia livrar. Você todo dia vai escutar notícias de famosos morrendo, não podendo livrar a sua própria vida com a sua fama. A fama dele não pode fazer nada por ele nesse momento. Mas existe alguém que pode fazer algo por ele. Amém? Diga para o irmão do seu lado, existe alguém que pode fazer algo por você? Eu não sei que momento você está passando. Eu não sei se você está fugindo de um lugar para o outro. Não sei se você vira para um lado e aqui está um inimigo. Você vira para cá, está um outro inimigo. Não sei se na casa que você mora, o vizinho da direita não se dá com você, nem o da esquerda, nem o dos fundos, nem o da frente. Ele não tem para onde correr. Desesperadamente, um inimigo de um lado, inimigo do outro, e ele vai parar lá no meio dos inimigos, e a sua única saída é tentar, naquele momento desesperado, se fingir de louco para ver se passa. Mas naquele instante que ele estava ali, ele estava clamando, Deus, me livra dessa. Amém? Você pode ter passado, pode estar passando por momentos difíceis na sua vida, mas se você já tem um relacionamento com Deus, você tem mais do que a fama pode dar. Você tem um Deus a quem você pode clamar e Ele vai te ouvir. O Salmo 34, se você puder ler ele em casa, você vai ver isso. Que lá no Salmo 34 é a conclusão que Davi chegou, que clamando a Deus, ele ouve. Ele diz no Salmo 34, no versículo 15, os olhos do Senhor repousam sobre os justos e os seus ouvidos estão abertos ao seu clamor. Amém. Os olhos do Senhor repousam sobre você que tem um relacionamento com Ele. E os seus ouvidos estão abertos ao teu clamor. Você pode estar na terra do inimigo. Você pode estar passando problemas, você pode estar enfrentando lutas, mas os olhos do Senhor repousam sobre aqueles que têm um relacionamento sincero com Ele. Os olhos do Senhor estão sobre a sua vida. O que fazer ele naquele momento? Entre os inimigos, desesperado, ele sentiu algo que o ser humano sente. Versículo 12. Teve muito medo. Situações na nossa vida que podem nos levar a temer, a ter medo. O Salmo 34 não é um salmo que Davi está esgravatando, se fingindo de louco e babando sob a sua barba e escrevendo o salmo na mesma hora. Não tinha uma caneta, não tinha condição nenhuma de fazer isso. Naquele momento era aquela oração curta: Senhor, me livra. Senhor, eu estou desesperado. Senhor, eu estou em apuros. Senhor, eu estou à beira da morte. Se o Senhor não fizer algo por mim, então é a minha despedida, é o meu fim. E eu não sei o que vai ser da minha família, daqueles que ficaram. Aquele momento só dá para clamar. Depois, quando ele escreve o salmo inspirado pelo Espírito Santo, ainda dentro dessa cidade lá dos inimigos, então ele fala essas maravilhas, que é o socorro e que é o livramento de Deus. Deus socorre os seus. Quando ele sai desse momento, versículo 22, capítulo 22, versículo 1, né? Diz que ele sai dali, daquele momento no meio dos inimigos, e ele encontrou um lugar que se chama a caverna de Adulão. E esse lugar, Adulão, quer dizer refúgio. E ele encontrou refúgio. Um lugar para descansar. Um lugar intermediário, não é? Não era uma cidade, não era um lugar de morar. Mas era um lugar que não era no meio do inimigo. Era um lugar onde ele poderia ter algum refúgio. Talvez na sua vida você tenha experimentado isso. Sair de um momento crítico, de uma luta, de uma batalha, de uma tensão emocional muito grande, mas você ainda não está com as coisas resolvidas. Mas você está ali se refugiando no lugar que Deus preparou para você. Amém? Talvez nessa noite muitos estão aqui e deixaram para trás o território do inimigo, deixaram para trás as perseguições. E talvez você entre aqui, chegue aqui, procurando um lugar de descanso. Um lugar para ter paz. Um lugar para respirar mais fundo. Um lugar que você não seja perseguido, não seja mal compreendido. Um lugar que você não seja acusado. Um lugar que as pessoas não te atirem pedra. Um lugar que as pessoas não te condenem. Davi encontra esse lugar, um lugar de refúgio. O lugar de Deus. E quando você encontra um lugar de refúgio, um lugar de paz, um lugar de esperança, um lugar de promessa de Deus, você sabe o que acontece? A sua família vai vir atrás de você para se refugiar nesse lugar. Amém? Eu creio que talvez muitas pessoas da sua vida, da sua família, ainda não vieram para onde você está. Nós não falamos de um território material, físico, nós falamos de um lugar espiritual. Um lugar que você se refugie até receber da parte de Deus as promessas dele. Diz aqui, ainda no versículo 1, que quando ouviram isso, seus irmãos e toda a casa do seu pai desceram ali para ter com ele. Seu pai, sua família e seus irmãos. Se você lembrar um pouco mais atrás, quando Deus deu promessa que Davi seria rei, você vai lembrar lá que ele foi mal compreendido até pelos da sua casa. Seu irmão lá, mais velho, ele foi lá, o irmão estava na guerra, e ele foi lá levar comida para os irmãos, saber notícias para levar dos seus pais. E o irmão mais velho disse: que você está fazendo aqui, Davi? Você é presunçoso, você é orgulhoso, você é mau, você só veio aqui para ver a aflição que nós estamos passando. Talvez quando você inicia uma caminhada com Deus, você também possa ser mal entendido, mal compreendido pelas pessoas que estão na sua volta. Talvez as pessoas de dentro da sua casa não entendam a sua mudança. Não entendam a sua reação e talvez eles mesmos possam mal te compreender, possam te perseguir. Davi experimentou isso no passado. Mas à medida que o tempo foi passando, sua família foi reconhecendo nele um homem temente a Deus. Amém? Diga isso para o irmão do seu lado. À medida que o tempo for passando, as pessoas vão reconhecer a tua fidelidade a Deus. Profetiza na vida do irmão, você é um homem de Deus, você é uma mulher de Deus. Amém? O importante não é o que a sua família pensa de você. O importante é o que Deus pensa de você. Amém? E se aquilo que Deus sabe sobre você é algo segundo os ensinamentos de Deus, mais cedo, mais tarde, a sua família vai reconhecer em você um homem e uma mulher de Deus e vai vir para onde você está. E vai experimentar o refúgio, a paz que você está experimentando. Amém? Note bem que Davi, ele foi levado a essa situação tão crítica, não por ser um malfeitor, não por ser um bandido, não por ser um mau testemunho, não por fazer coisas erradas, mas a vida o levou a essa situação. Claro que talvez pessoas que tenham vivido situação semelhante a Davi, foram levadas lá pelas suas atitudes. Davi não estava fugindo da justiça, não estava fugindo da polícia, não havia feito nada errado para estar naquela situação. Talvez você encontre muitas pessoas que vão dizer, por que Deus permite eu estar passando pelo que eu estou passando? Mas quando Davi fosse olhar a sua vida, ele poderia dizer, eu não fiz nada errado, se alguém pode dizer isso, não é? Eu não fiz algo que justificasse essa perseguição. Eu não fiz algo que justificasse essa tribulação, essa angústia e essa tensão emocional que eu estou passando. Ele era um homem sujeito a Deus. Tiago 4:7 diz, sujeitai-vos, portanto, a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós, não é? O momento que ele passa não é uma consequência dos seus pecados. E também não é algo que Satanás está operando pelo seu envolvimento com as coisas malignas. Talvez muitas pessoas passam tensões emocionais e situações de aperto. E diz ali a Bíblia que muitos que vieram se juntar a ele, além da família, né? Homens que se achavam em aperto. Todo o homem endividado e homens amargurados de espírito, né? Talvez muitos desses que procuraram Davi no passado tenham feito coisas erradas. Talvez no passado tenham se envolvido com coisas ocultas, com trevas, com aquilo que Deus não permite. E possam também ter passado momentos angustiantes como Davi. Mas o que está passando Davi não é algo promovido pelo diabo. É promovido por Deus. Deus queria fazer para Davi com as suas lutas, com os seus sentimentos e as suas experiências, o que Deus queria fazer é uma escola para Davi. Você é um homem que teme a Deus. Você é uma mulher que teme a Deus. Você é fiel a Deus, está sujeito a Deus. O diabo vai fugir de você. E o que Deus pode estar operando na sua vida é simplesmente preparando você para colocar em você em um lugar mais alto. Se a gente fosse usar essa linguagem aqui em outra dimensão, Deus está preparando você para levar você para uma outra cidade. Quando sai Davi dessa caverna de Adulão, lugar de refúgio, nós lemos ali que ele foi levado, né? Ele foi e levou, sua família foi levada para Moab. O Davi ele é bisneto de Ruth. Lembra da Ruth lá da Bíblia, né? A Ruth moabita, Davi é bisneto dela. Talvez por ser bisneto, seus pais, netos. Talvez porque Moab também era inimigo do povo, da nação de Deus, de Israel. Eles acolheram. E lá então Davi foi levado para um lugar seguro. E lá ele colocou o pai, colocou a família, colocou seus irmãos naquele lugar. E ele mesmo experimentou naquele lugar paz, tranquilidade. Lá, Saul, os inimigos não o perseguiam mais. Filisteus não podiam alcançá-lo. Saul, o rei que o perseguia injustamente, não o podia alcançar. E lá em Moab, ele encontra a paz. E ele disse para o rei lá, versículo 13, deixai estar meu pai e minha mãe convosco, até que eu saiba o que Deus há de fazer de mim. Amém. Você que tem pai e mãe vivo, você gostaria de colocar o seu pai e sua mãe num lugar seguro? Em segurança? Gostaria que eles experimentassem um lugar de paz, um lugar de tranquilidade, um lugar de segurança? Diga para o irmão do seu lado, esse lugar existe. No momento é Moab. Amém? Falamos de territórios físicos. Mas nós precisamos perceber o que há de espiritual por trás desses nomes. A sua família se refugia no refúgio junto com ele na caverna de Adulão. E agora ele leva seus pais para um lugar de paz e diz, até que eu saiba o que Deus há de fazer de mim. Aquele já tinha passado a experiência do Salmo 34. Aquele já sabia que a sua vida estava nas mãos de Deus. E que a hora da sua morte era determinada por Deus. A hora da sua morte não era determinada pelas circunstâncias, pelos inimigos, pela aflição, pela perseguição. O fim da sua vida, a sua partida, a sua morte estava determinada por aquele a quem ele servia. Amém? O seu fim está determinado por aquele a quem você serve. Aleluia. Amém. Se alguém serve ao inimigo, serve às trevas, é bem possível que com esse envolvimento acabe também tendo a sua vida determinada pelo seu relacionamento com o inimigo, com trevas. Mas quem tem um relacionamento com Jesus, a sua hora vai chegar, você não vai morrer na véspera. Mas o seu tempo, a sua vida está determinado por Deus. Passe você pelo que passar. Persiga você quem perseguir. Mas a sua vida, o seu tempo está determinado por Deus. E quando ele está lá muito bem, em Moab, chamado de lugar seguro, né? Eu acho que talvez por um momento ele pensou, que lugar bom de ficar, né? Acho que eu não vou querer sair daqui nunca mais. Lá em Gate, tive que me fazer de louco. Quase morri lá em Gate, nas mãos do inimigo. Fugindo de Saul, eu quase morri. Pela perseguição, Deus me livrou muitas vezes. Estou pensando no Davi falando, né? Lá em Adulão, na caverna, de fato, eu me refugiei. Mas lá não era a cidade, lá era um momento de descanso. Até que Deus me trouxesse para Moab. E agora eu estou em Moab. E agora eu estou bem, não é? Você está se sentindo como se estivesse em Moab? As coisas estão bem para você? Talvez nessa noite a gente está falando para pessoas que estão vivendo a situação de Davi em Gate. Aonde está tem inimigo, né? Talvez não o inimigo que você provocou. Mas por causa de perseguição. Talvez nessa noite pessoas estão... naquele momento de refúgio, vivendo na caverna de Adulão. Mas talvez nessa noite muitos estão em Moab, lugar de paz, lugar de segurança. Amém? Você está se sentindo assim? Em paz? Economicamente, profissionalmente as coisas estão bem. Talvez se está na idade de estudar, está estudando. Família está bem. Saúde na família. Prosperidade. Podendo... Nessa época aí de janeiro, fevereiro, aproveitar, tirar férias, né? Lugar bom. Não há nada contra as férias, né? Mas no versículo 5, o profeta Gad vem para o Davi e diz, Davi pode estar muito bom aí, mas você precisa sair daí. Amém? Nós não estamos dizendo que ninguém que está lá tirando férias tem que voltar. Não é nada disso, não me compreenda mal. Amém? O profeta Gad vai para Davi e dizer, Davi, tá bom? Esse até parece um lugar preparado por Deus. Você tem paz aqui por todos os lados, arrumar um lugar para o seu pai, para a sua família. Mas este não é o seu lugar. Sai, olha o conselho que ele diz, não fiques nesse lugar seguro. Versículo 5, vai e entra na terra de Judá. Volta para o campo de batalha. Volta para a sua nação, volta para o seu país. Se Davi não ouve aquilo que o profeta, e Deus tem que pegar um profeta e mandar até Davi dizendo, Davi, você não tem que permanecer no lugar de sossego, de paz, lugar seguro. Você precisa voltar para a batalha. Deus tem promessas para a sua vida. Você vai ser rei de Israel. Amém. Deus tem chamado você a sacerdócio real. Você sabe disso? Primeiro a Pedro diz que Deus nos chamou para ser sacerdócio real. E se você tem esse chamado de sacerdócio real, e todo aquele que crê em Deus tem, o teu lugar não é Moab. O teu lugar não é o lugar de segurança. O teu lugar é na batalha espiritual. Lutando contra o diabo. Lutando contra a carne. Vencendo o diabo, vencendo o mundo, vencendo a carne. E tendo vitórias espirituais. O profeta, através de Deus, Deus usa o profeta para dizer, Davi, volta para a luta. Tem gente se perdendo. E você não pode ficar parado. Você precisa anunciar. Você precisa sair para a rua. Fala de Jesus. Fala da salvação. Fala da palavra de Deus. Fala que existe um Deus que é capaz de tirar pessoas do tormento que um dia o próprio Davi viveu na sua vida. As experiências que Deus dá para você, sejam elas profundas, muito tensas, são experiências nas quais amanhã ou depois você vai poder testemunhar. Amém? Que coisa boa quando a gente vai falar, encontra alguém que está passando justamente por algo que nós já passamos um dia. Você não se sente bem com isso? Você passou por aquilo, teve o livramento, teve a vitória, vive uma outra circunstância, e daí você diz, meu irmão, deixa eu contar para você, eu passei exatamente por isso. E Deus me deu a vitória, Deus me socorreu, Deus me deu o livramento, Deus me tirou da terra do inimigo, Deus me tirou lá de Gate, do lugar ruim, do lugar de desespero, e me deu uma vida abençoada. Amém? Davi passou, voltou para Moab, vamos dizer, entre aspas, porque ele quis, não é? Em obediência a Deus. Podia ficar no lugar seguro, mas ele queria fazer algo por pessoas. Ele queria ajudar pessoas a sair da condição que um dia ele viveu. E por isso ele voltou para ajudar, para a batalha, naquela época, batalha realmente física, mas nós hoje vivemos outro tipo de batalha, e Deus tem nos chamado para o lugar de batalha espiritual. Amém? Você quer ajudar pessoas? Pessoas que talvez estejam vivendo tormentos, dificuldades, tribulações, que um dia você talvez já passou. Quero convidar você a colocar-se em pé, para nós falarmos com Deus. Sai do lugar seguro. Disse, não veja isso como um chamado material, chamado espiritual, né? Dedique seu tempo, sua vida, a ajudar, a alcançar pessoas que estão passando por momentos de tanta tribulação, sem saber quem os pode livrar. Se você puder fechar os seus olhos, o que você está vivendo, o que você vive nesse instante, em que etapa da sua vida você está? Vivendo aquele momento crítico, vivendo um momento de refúgio momentâneo, vivendo um momento de paz, como Davi experimentou em Moab, Ou talvez vivendo aquele último momento do qual Deus chamou Davi para viver. Volta. Volta. Volta para a batalha espiritual. Volta a anunciar. Volta a socorrer. Ele já teve uma experiência, 400 homens endividados, amargurados de espírito, puderam se socorrer com esse homem, que experimentou a companhia de Deus em todos os momentos da sua vida. Momentos críticos, de muita tensão emocional, momentos de alívio, na caverna de Adulão, no refúgio, momentos de segurança, e por fim, aquele último momento, no lugar aonde ele precisava estar. Permaneça na presença de Deus. Você vai experimentar na sua vida que esses lugares são cíclicos. Eles podem voltar a acontecer. Não importa quantas vezes você tenha que passar por Gat, quantas vezes por Adulão, quantas vezes por Moab, quantas vezes por Israel. O que importa é aquele que quer estar ao seu lado. O que importa é você não dispensar a companhia daquele que quer estar ao seu lado. Nos momentos mais difíceis, de mais tensão emocional. Até os momentos de paz, momentos de tranquilidade. Quem você quer que esteja do seu lado? Você quer que Jesus esteja do seu lado? Então fala para Ele. Diga a Deus, passe eu pelo que passar. Eu quero estar na tua companhia. Quero estar junto a ti. Quatro lugares. Para diferentes momentos na vida de Davi. Mas em todos esses lugares, Deus estava com ele. Há um lugar maravilhoso, há um lugar em Deus, há um lugar na presença de Deus. Esse deve ser o seu lugar. Não importa geograficamente, se você vem de longe, se você está de férias, se você muda de cidade, não importa espiritualmente, na dimensão espiritual, o que você esteja passando nesse momento, o seu lugar é em Jesus. Declare isso, pense nisso, ore a Deus, fale com Ele nesse momento. Fala para Ele do momento que você está vivendo. Você está em Gate, no meio dos inimigos, na tribulação. Você está em Adulão, no refúgio, um alívio momentâneo. Você está em Moab, você já está em Israel, na nação, no lugar onde você deve estar, aonde você vai receber as promessas de Deus. Fale com Ele, diga para Deus onde você está. Clame a Ele.